Agora, Speed, eu, Evan Fox, estou aqui para lançar um desafio para você. Eu quero revanche da luta de Interlagos, filho. Você me venceu lá sozinho? Pode apostar que sim. Você me venceu lá por conta própria? Você pode apostar que não. Porque eu, o mestre da técnica da BWF, vou acabar com essa sua carcaça imunda na frente de todos os fãs presentes no Anime Dreams. Nos dias 11 e 12, eu vou dar uma surra em você tão grande que você vai passar tanta vergonha, filho, que você vai precisar usar uma máscara para cobrir a sua máscara. Então se prepare, Speed, que não vá, que não tem como você correr. Não há por onde você fugir. No Anime Dreams, eu acabo com a sua raça. Xanaró! Tá começando agora, senhora, senhor, o nosso programa dessa semana e tá bom de rap já. Porque eu não sei rimar, está valendo pro nosso rádio de pilha drive. De número 19 para todo mundo que nos ouve pelo YouTube, pelo arquivo.org, aquele abraço! E essa musiquinha aí não é arte minha não, tá pessoal? Essa musiquinha aí, na verdade, é o Evan Fox, lutador da BWF, o mestre da técnica da BWF, que tá fazendo uma promo, mas esse rap aí é uma provocação do Speed, do lutador Speed, que mandou esse rap pra abrir o programa aqui em provocação ao Evan Fox, lutador Evan Fox, que, segundo ele, não sabe nem falar direito, não sabe provocar, e ainda quer passar a ideia de que é um mestre, que tem uma grande técnica e tudo mais. Segundo a declaração dele, que ele me falou pelo Facebook, ao passar essa promo daqui, ele não era mestre da técnica coisíssima nenhuma. Primeiro, não sabia provocar, falava igual um doente. Olhe as palavras de Speed. E que ele poderia perder tempo fazendo outra coisa que não fossem promos. Como, por exemplo, esse rap aí do compasso da promo, começasse a fazer outra coisa a qual condicesse com as suas condições. Bem, eu vou convocar o nosso amigo Evan Fox, se ele estiver ouvindo, a falar com a gente ainda nesse programa Rádio de Pilha Driver, para responder as provocações de Speed da BWF. Então vamos dar início ao nosso Rádio de Pilha Driver 19. Enquanto eu ainda estou a aguardar o contato do Evan Fox da BWF, vamos agora para as histórias que o Reaper conta com o nosso querido Rubem Marcelo Rabino, nosso argentino experientíssimo no meio da luta livre aqui na Sudamérica, na América do Sul. Aqui eu deixo meu forte abraço para essa grande pessoa que vai voltar para o Brasil em 2015. Depois ele vai nos dar mais detalhes sobre isso. Mas qual história que você tem pra gente hoje, meu amigo Reaper? Saudações! Oi, cara, galera do Brasil. Aqui Reaper do Buenos Aires, Argentina. Neste outono, um pouco chuvoso à noite, mas bom, sempre bom. A melhor época do ano para lutar, para passear, para tudo. Irmãos, a história de hoje tem que ver com a oportunidade. Oportunidade que dá a luta livre em sua vida e que você não tem que deixar passar. Você tem que tomar essa oportunidade e aferrar-se a ela com unhas e dentes. Hein? Vamos falar uma história de oportunidade para a que a galera conheça. É uma oportunidade para os parceiros, os caras que estão começando com este negócio, os treinos da luta livre, e que tem que lembrar o que vamos falar hoje. A história é quando, enquanto eu, em 1997, cheguei pela primeira vez aos Estados Unidos, somente com um convite, fui para umas férias, não pensava lutar, somente viajava por férias. Fui ao gimnasio, uma academia de irmão de um amigo, que ele me encomendou que levara a seu irmão um pacote de cimarrão. Vocês escutaram bem? Um pacote de cimarrão, o que aqui na Argentina chamamos yerba mate. Somente um pacote de cimarrão abriu as portas para mim da luta livre nos Estados Unidos. Você pode acreditar isso? Este amigo, este parceiro é Vicente Biloni. E que tem que ver Vicente Biloni com a oportunidade? Com uma oportunidade esquecida, uma oportunidade não aproveitada. Vicente e eu treinamos juntos até mais ou menos 20 anos. Conhecemos muito bom um do outro. Ele sempre foi um lutador de treino, trabalhoso. E tuve a sorte, somente sorte, de que o produtor do programa 100% Lucha mudaram a ele na estrela do programa. É uma espécie de John Cena argentino, mas um John Cena que sabe lutar, não como o de la WWE. E vocês sabem que eu não gosto nem nada de John Cena. E como foi o negócio? Eu cheguei ao ginásio, academia deste cara, em Nova York, perto do Madison Square Garden, e cheguei, ele quedou muito grato comigo, e convidou a treinar ao ginásio. Treina aqui, Ripper, você lutou na Argentina, aqui treina luta livre. Você sabe que cara? O ginásio deste era o Power Plant de WCW. Acho que falei disso alguma vez com vocês. Então comecei a treinar, passei um exame, aproveitei essa oportunidade, paguei muito custoso esse exame, e depois terminei lutando para New Jersey Wrestling Alliance, que depois mudou a Memphis Championship Wrestling. Aí conheci muitas pessoas, lutei, Jack Roberts, King Kong Bundy, meu mestre Bam Bam Bigelow, vocês conhecem algo de minha história. Essa foi minha oportunidade de aprender, somente para fazer um favor a um amigo que enviava um pacote de cimarrão a seu irmão que morava em Nova York há muitos anos. Até estes dias atrás, eu tenho uma conversa com um parceiro aqui muito caro, um grande amigo, que vocês quizás conheçam a ele por o programa de televisão aqui, que chamou de 100% Lucha. E qual foi a oportunidade perdida de Vicente Biloni, meu amigo Vicente Biloni? Eu, enquanto cheguei ao Brasil a primeira vez, a WWF, havia te falado muito pouco com Bobby Jr., o dono da WWF, e ele me falava ali que havia tentado contratar a Biloni e a La Massa, o segundo lutador mais importante da 100% Luta. Mas era muito custoso, suas garantias eram muito caras. Então ele desistiu e convocou a nós, a Mania Gresca, e quem está falando? Ripper. Tivemos uma grande temporada de 2 ou 3 anos, 3 anos de trabalho, até que tudo acabou. E nesses anos, tive a oportunidade de conhecer a Kenta, a Super Crazy, a William Regal, algumas pessoas que eu havia visto nos Estados Unidos, mas nunca havia falado tão perto como nessa oportunidade em WWF. E que tem que ver tudo isso com Biloni? O sonho de Biloni é chegar a lutar na WWE. E sabe o que aconteceu, irmão? Por ele tentar cobrar tanta garantia, não pudo chegar a WWF. E não chegar a WWF, isso que isso perdera a oportunidade de conhecer a caras que têm as chaves das portas da WWF, como William Regal. Eu visto no último torneio, que participei em WWF, em novembro do ano passado, eu visto William Regal muito satisfeito com o trabalho de muitos meninos de Brasil, mas principalmente com meninos de Chile e Peru. Foi assim que o lutador XL, de Chile, conseguiu uma tarjeta de um cartão de apresentação de William Regal para que ele se presentara em WWF aos treinos, às academias de principiantes, lutadores principiantes, que eles chamam Rockies, chamam de Rockies aos lutadores que estão começando a treinar na empresa. E Biloni, por uma coisa de la vida, por uma coisa de muito representante, por uma coisa de muito ego de televisão, de que eu sou uma estrela. Esqueci essa oportunidade. Oportunidade, irmão. Tem que aproveitar. Tem que pensar antes de falar. Tem que pensar como vai treinar. Tem que pensar tudo. Porque a oportunidade passa uma só vez na vida. Na luta livre, as oportunidades não são muito comuns. Tem que ver, trabalhar para uma empresa séria. Tem que ter um contato. Mas, sobretudo, tem que ser um agradecido. Tem que ser grato. Grato com as pessoas que estão dando uma mão. Sim? Pela oportunidade passa uma sola vez. Lembrem disso. Estamos falando a semana próxima, caras. Grande abraço do Reaper. Neste ano, novamente por Brasil. São Paulo e Porto Alegre, na ruta do Reaper 2015. Vai temer. E nesse rádio de pilha Driver 19, ele novamente aqui presente. Eu já tô ficando com medo. Eu vou deixar até ele se introduzir. Porque não precisa mais eu introduzir, como eu já disse na edição ao vivo, daqui a pouco ele tá virando empregado aqui de casa também. Introduza-se, criatura! E aí, Tanaka, e aí, galera ligada no Rádio Pilha Driver, beleza? Eu sou o Vitor Alves. Pra quem não me conhece, essa é a primeira vez que eu tô participando aqui do Rádio de Pilha Driver, tá? Primeira vez que eu trago as curiosidades da semana pra vocês. E é isso aí. Bom, pra começar, a primeira curiosidade é sobre a WCW. Houve um período, em meados dos anos 2000, em que o World Heavyweight Championship mudou de mãos 20 vezes em 35 semanas. Curiosamente, o World Heavyweight Championship da NWA mudou de mãos 35 vezes em 20 anos. Mudando mais de mão que muita vagabunda por aí, né? Mudando mais de mão que AJ. Piada com ela agora que ela tá fora da WWE. Vou pro inferno, vou pro inferno. Cuidado que o CM Punk agora tá treinando com o Brock Lesnar, toma cuidado, hein. Ah, meu pai. Levar você pra Suplex City, você tá ferrado. Tô lascado, vocês nunca mais vão me ver nas curiosidades, pessoal. É uma questão perigosa esse negócio da WCW, porque eu particularmente sou a favor da rotatividade de cinturão. Por exemplo, seis campeões em 12 meses, dependendo da sua grade de pay-per-view, 6 ainda é um número muito alto. Agora, como a WCW, que não estava conseguindo estabelecer o pessoal, é um troço bem complicado. Meio forçado. Bom, falando em WCW, agora a gente vai voltar para o ano de 1992 no WCW Worldwide. O Big Van Vader é conhecido pelo estilo brutal de combate. Ser uma jamanta. E ele estava no evento, ele estava programado para enfrentar dois jobbers, Joey Thurman e Tom McCoy, em uma squash match. Até aí tudo bem. Até o próprio Ric Flair, estrela da WCW na época, afirmou em sua autobiografia que Vader lhe deu uma grande e real surra na clássica luta deles no StarCard de 1993. E com os pobres jobbers não foi diferente. O Vader ele distribuiu golpes de impacto em ambos. Mas o homem que mais sofreu com tudo isso foi Joey Thurman. Além de tomar um chokeslam, que já não é pouco pelo tamanho da criança, que o fez cair de cabeça na lona, ainda recebeu posteriormente um powerbomb que lesionou legitimamente sua coluna. O resultado disso tudo é que ele teve uma paralisia que durou algumas horas. Pense a força que o cidadão deve ter pôs no powerbomb. Thurman passou um ano usando gesso para consertar a sua fratura, e correu grande risco de não voltar a caminhar. Ele nunca mais pisou em um ringue de wrestling profissional. Após todo o incidente com o Vader, o jovem lutador mudou o foco de sua carreira, se tornando um policial na área de Atlanta. O interessante disso tudo é que o pobre Joey Thurman tinha apenas 19 anos nessa época, estava nas suas primeiras lutas profissionais ainda, e colocam ele para lutar contra quem? O Vader. Se o Vader, o próprio Vader já tinha dado uma surra no Ric Flair, uma das principais estrelas da empresa na época, em um pay-per-view, imagina o que ele ia fazer com dois jobbers em um squash match. Pois é, foi uma surra, digamos, sensacional, que a gente estaria rindo se não tivesse sido trágico, mas no quesito técnico foi uma surra épica, uma coisa fora do comum a surra que ele deu no rapaz. Mas como teve essa parte trágica, hoje ela não é relembrada como uma parte boa do wrestling em si. Pois é. Caraca, aí você lembra que com power, botched powerbomb do D'Lo Brown, o Dross ficou paraplégico. Pois é, né? E ainda tem, digamos que o Joey Thurman, ele teve sorte. Pois é. Porque a queda que ele tomou foi horrorosa quando tomou o Chokeslam. E olha a diferença de D'Lo Brown pra Van Vader, Big Van Vader, hein? Não é pra qualquer não. Esse não era, não era pra ser com ele a paralisia pra acontecer. Pois é. Bom, dando continuidade aqui, ó, vou trazer o seguinte, presta atenção, hein, pessoal. Um wrestler da WWF vence um wrestler da WCW pra ganhar o ECW title. Erro 403, você invocou o proibido. É, ninguém deve estar entendendo, né? Bom, mas vamos lá. Mike Awesome era ECW Champion quando assinou com a WCW. Após muita disputa judicial, foi decidido que ele perderia o título. Sendo assim, a ECW teria o título de volta para casa. A ECW escolheu Taz para ganhar o título de Awesome. Na época, Taz estava na WWF e Vince adorou a ideia de que um dos seus wrestlers venceria o wrestler da WCW. Vince nem ganancioso, nem pá, né? Enfim. Ele também gostou da ideia de Taz perder uma luta para Triple H no SmackDown quando era o ECW Champion. Olha a mentalidade do nosso querido tio Vince. Ele quer que um lutador ganhe na ECW, um lutador seu ganhe de um lutador da WCW, para depois ele vir a perder para o Triple H. A lógica, o sentido dos negócios é, se você quer promover uma vitória, você tem que promover, não que despromover um lutador seu. Porque uma vitória contra um cara da WCW era, ah, a gente tem os melhores e eles têm os piores. É basicamente isso. Aí ele faz o quê? Enterra o cara. Bacana esse Vince McMahon, viu? Bom, nessa imagem aí que vocês estão vendo, vocês não estão vendo miragem nem nada. Esses são os alunos e o professor. Ao centro a gente tem o ex-WWE Intercontinental Champion, Tag Team Champion, Marty Jannetty. Junto de seus aprendizes, ninguém mais ninguém menos que Nick e Matt Jackson, uma das mais conhecidas tag teams atualmente, os The Young Bucks. Mesmo que Martin venha de uma época onde o pro wrestling era mais simples em termos de golpes e movimentos, este treinou os dois wrestlers mais habilidosos da atualidade. E vale lembrar que dentro daquela época ali, seus anos 90 e tal, ele era um wrestler que se destacava justamente pela habilidade, porque... convenhamos que o Raw não tinha lá o... não era o programa mais habilidoso da história naquela época. Pra você ver como a vida é um troço legal, o amiguinho talentoso acabou ficando na sombra do outro amiguinho, Shawn Michaels. Pois é. Eita, nós. Bom, e pra dar encerramento a essa semana das curiosidades... semana passada eu tinha comentado o porquê, em questão de estatísticas, o fato de Brock Lesnar vencer a streak do Undertaker seria até normal. E bom, agora eu vou trazer pra vocês. Muita gente vai querer me matar por fogo na minha casa, mas são as estatísticas, não sou eu que tô dizendo, ok? Ok. Bom, faz pouco mais de um ano que o mundo do pro wrestling ficou chocado ao ver que Undertaker perder sua streak de mais de 20 anos em WrestleMania contra o Beast Incarnate Brock Lesnar. Mas talvez essa vitória fosse até esperada se a gente for olhar as estatísticas dos combates entre eles. Vejam só. Em 16 single matches entre os dois, The Undertaker venceu apenas um combate. É isso mesmo, um. A supremacia de Lesnar contra o Deadman também se aplica em combates de pay-per-views. 5 vezes que eles estiveram em combate, contando com o Royal Rumble, diga-se de passagem, as 5 vezes o Lesnar saiu vencedor. Da mesma forma que a única vez que Lesnar perdeu foi por Count Out na edição 218 do SmackDown. Olha aí o negócio. Apesar de se tratar de um WrestleMania, de um troço totalmente diferente, já dizia o filósofo Scott Steiner. Os números não mentem. The numbers don't lie. Pois é. Então, finalizadas essas curiosidades da semana, eu agradeço a presença do Vitor Alves, mas eu digo que ele vai ficar aqui, porque logo na sequência a gente vai fazer a mesa de Booker. Eu vou receber, já tá chegando por aqui também o Giovanni, então a gente vai fazer tudo de uma vez só. Não vou dizer nem para ele se despedir, então a gente já começa agora a nossa mesa de Booker. Gente, hoje o Vitor Alves continua aqui, porque ele tem morada eterna nesse programa, e acompanhando ele, como o Ian não pôde estar presente hoje, porque ele foi trabalhar e não sei o que, a gente tá com quem tava na semana passada, Giovanni Soares, para acompanhar aqui a gente nessa mesa de Booker. Saudações, Giovanni. Olá, Tanaka, olá, Vitor, olá, pessoal que está ouvindo o rádio de Pilha Drive. Eu sou o Giovanni, do canal mais inativo do YouTube, Pro Wrestling Games. Tô aqui mais uma vez aqui, tapando o buraco aqui do Ian, e tô aqui para participar de mais um Booker do da rádio de Pilha Drive. É, um é tapando o buraco do outro, aí o outro vem com aceita na edição ao vivo. É um negócio muito interessante esse programa. Ah, o aceita lá do Bulceta lá foi espetacular. Não lembra isso, senão vai desmoralizar de novo o programa. É o seguinte. Vai ficar difícil. Tá gravado, mas tudo bem. Ó, é o seguinte. A nossa alguém mesa de. Você pesquisou a buceita do Ian? Eu ainda não tive coragem de fazer isso. Ó, eu não pude perder o momento. É o seguinte. Eu vou ouvir direitinho aí pra eu ver como vai ser, mas tudo bem. Continua o programa aí, Tanaka. Pera aí. Só não. Tá vendo? Ah, caramba. Vamos lá. Vai mexer com a buceita dos outros, viu? Secou até a garganta aqui. Pera aí. Deve ter sido algum pelo da buceita que entrou aqui. Pera aí. Ah, meu Deus. Agora não vai mesmo. Deus queira que ninguém ouça isso aqui antes de ir pro ar. Então, pessoal da mesa de Booker desse programa, vamos tentar fantasiar algo um pouco complicado, mas de todo jeito a gente tem essa missão. Estamos com o Hardcore Championship mais velho do que nunca, mais quebrado do que nunca, e a gente vai ter que reintroduzir na programação da WWE. Detalhe, na programação PG. Meu Deus do céu, o que é que a gente pode fazer para adequar o Hardcore Championship para a programação? Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que o Hardcore Championship chegou um momento que ele não tinha mais nada de hardcore. Porque a regra 24x7 dá essa vantagem. Não é preciso você fazer lutas com toneladas de sangue, não mede em tonelada, em líquido, né? Mas enfim, você entendeu. Você faz lá a questão do Hardcore Championship, retomando o pensamento. Tem muitas lutas, entre aspas, do Hardcore Championship. Por exemplo, você está no meio de um parque e você não vai sair tacando as coisas que tem naquele parque na cabeça do outro até ele sangrar. Não é necessário ter esse sangramento com a regra 24x7 incluída. Então, como que a gente pode envolver um Hardcore Championship na programação? Posso começar? Pode. Então, eu acho que o lance do 24x7 poderia ser um bom começo. Porque se você mesmo pôs aí tudo na mesa, né? Pidiera, o pessoal, até o roster que está participando, né? Se você colocar o 24x7, seria uma boa, sim. Mas, nossa, eu acho que o problema não seria encaixar o Hardcore Championship na Pidiera ou no próprio ali na WWE, é o pessoal que vai deter ela. Pode ser qualquer um. É bom, eu me lembro quando começou, 98, se eu não estiver enganado, com o Mankind, foi um começo bom. Depois aquele título rodou no Midcard, The Big Boss Man, Viscera, próprio Bubba Ray Dudley, sabe? Esse pessoalzinho do Midcard, que ficou um bom tempo no Midcard. Momento de alta foi o Kane, o próprio Undertaker, o Big Show. Esse foi o momento de alta. Mas hoje, você vê o roster, você não vê um cara que tem um mérito ali de merecer um título hardcore. Talvez o Dean Ambrose, a gente discute no último, no, um rádio de pilha atrás, o 17, se eu não estiver enganado, o Jim Ambrose podia ser um, com a green kick dele, um cara ideal para esse título. Mas só quem ia disputar com ele ia ser o problema. Hoje, eu até arriscaria, mas só que é um tiro no escuro que não tem um alvo certo para acertar. Cara, eu acho que o Hardcore Championship iria acabar perdendo um pouco da essência hardcore. Ele ia virar mais um Comedy Championship. Mas ele já tinha perdido? É, então, só que ele vai perder mais ainda, entendeu? Ele vai deixar totalmente seu hardcore, vai ser um comedy, vai ser um negócio bem chanchado mesmo. Vai porque ser... se a gente pegar, só interrompendo aqui, como você comentou em certa curiosidade, da WrestleMania 18, o que aconteceu no WrestleMania 18? Vamos explicar. O Maven entrou como campeão, foi isso. Ele defendeu o cinturão contra o Goldust. Em um negócio meio Bret Hart versus Yokozuna, apareceu lá o Spike Dudley, finalizou o Maven e ganhou o cinturão. Spike Dudley foi para os bastidores, foi atacado pelo Hurricane, perdeu o cinturão. Ok. Hurricane foi atacado pela Mighty Molly, que foi a única... eu não sei se foi ela a única a ganhar o Hardcore Championship, mas ela foi a primeira numa WrestleMania. Foi a primeira, já teve outras duas ou três mulheres. Aí o que aconteceu? Ela atacou o Hurricane pelas costas, ganhou o cinturão também. Depois dessa correria toda, ela levou uma portada na cara do Christian, que foi e ganhou o cinturão. O Christian, logo após ganhar o cinturão, que estava saindo da arena do táxi, aí o Maven foi, voltou e conquistou o cinturão de volta. Ou seja, não teve nada de hardcore nisso aí. Nem a luta em si da WrestleMania foi tão hardcore. Então será que tantas mudanças de cinturões, ainda mais passando pela mão de Hurricane, Mighty Molly, já não estava tão voltado para a comédia o cinturão nessa época? Hoje em dia, será que conseguia ser pior do que isso? Talvez sim, talvez não, né? Porque, parando para pensar o seguinte, o Giovanni falou do Dean Ambrose, talvez um outro cara que seria bom, outros caras até, Luke Harper e Eric Rowan. Ele tem essa cara meio estranha, assim, acho que combinaria em alguma feud pelo Hardcore Championship. O Luke Harper tem aquele estilo de hardcore, apenas. É, a attire dele é bem, sabe? Ele passa aquela cara de hardcore, né, aquele cara bruto. O Eric Rowan, mais desvalorizado que foi nos últimos meses, ele ainda tem uma boa cara para ser um campeão hardcore. Então, é isso aí mesmo. Mas ia ficar bem, sabe? Ia ficar bem um negócio bem infantil mesmo, sabe? Não infantil, mas ia ficar bem comédia. Ia ficar, tipo, uma guerra de comida para disputa de cinturão, essas coisas. Isso com a 24x7. Isso com a 24x7. Eu acho que sem 24x7 não teria muita lógica, porque aí esbarraria naquela situação que a gente já comentou, que é a questão de não ter quem disputar. O 24x7 abre a oportunidade para qualquer um disputar, a qualquer hora, a qualquer lugar. Então... esse é um bom ponto. A partir do momento que é um cinturão que vai passando de mão em mão, eles poderiam aproveitar o que já fizeram na história do Intercontinental Championship e envolver aquela galera que tá perdida, de Ambrose, Luke Harper e o caramba. Esse cinturão com certeza não passaria do low mid-card. Não passaria. Ia ser um cinturão bem para entretenimento mesmo, não seria mais focado em wrestling ou alguma hardcore ou coisas do tipo. Com a reintrodução dele, abriria um pouco mais de espaço para a galera do NXT subir também. Isso aí eu ia perguntar, se o NXT entrasse nessa rota pelo título, seria algo interessante. Seria uma ótima maneira de introduzir a galera. Ah, cheguei, ganhei o cinturão, beleza, tô cheio de moral. Aí depois outro dia o cara vai, perde, sobe e vai fazendo esse fluxo ali embaixo. Seria um bom motivo para os caras também lutarem no roster principal contra os lutadores que já estão ali no topo. É só um adendo daquela questão do Hardcore Championship. A Molly Holly sim foi a primeira. Aí depois teve Trixie Stratus, Terry Runnels e teve a Bobcat. Então foram quatro mulheres campeãs da Hardcore. Isso também dá espaço para as mulheres. Não teve uma das mulheres do Godfather que ganhou em 99? Foi a Bobcat, não? foi a, não sei se foi a The Cat ou se foi uma whatever, mas eu me lembro da Jaqueline, da Jess e da uma das mulheres do Godfather. Bem, até onde as informações que eu tenho aqui quanto a isso foram apenas 4 mulheres, mas eu vou checar enquanto isso, enquanto a gente comenta isso aqui. É, ok. Agora, nesse meio da introdução, como a gente já frisou aqui o ponto do 24x7 ou não, a gente hoje em dia tem Street Fights Match, No Disqualification, No Holds Barred, o caramba, vai ter agora essa Chain Match, que é uma luta que tem tendências naturais a ser hardcore, mesmo que não tenha sangue, mas é uma estipulação a nível de hardcore. É, até porque é Extreme Rules, tem que ter esse tipo de luta. É, será que seria necessário 24x7 ou esse cinturão poderia ser induzido na programação de outro jeito? Pra não, porque no 24x7 ele conseguiria fama muito mais pela nostalgia que a galera ia ter, porque antigamente tinha, do que se não tivesse esse 24x7. Ia ser só um cinturão, um hardcore. É, sem sangue ainda mais, um hardcore PG e não um TV-14. Então, será que se a gente fosse introduzir, deveria colocar sem ou com 24x7? Eu acho que você citou muito bem. O 24x7 seria um pouco mais nostálgico, mas não seria nada demais por o título ser disputado semanalmente. Eu acho que até seria uma boa. Sim, mas só que eu acho que diferença deve ser um pouco mínima, até porque se fosse para toda semana a WWE tem luta hardcore mesmo pelo título, seria um pouco perigoso para os lutadores que fossem lutar. Não que não seja ruim ver as lutas hardcore, mas seria perigoso até para os lutadores. Aí vem aquela questão, os lutadores aceitarão aquela condição hardcore de lutar com tudo que tiver ali no lado e o caralho a quatro? Isso aí já vem a questão dos lutadores, será que eles aceitariam isso? Essa parte do 24x7 eu acho que é mais pra isso mesmo, pra poupar os lutadores, de não ficar tendo que defender todo o Raw, todo o SmackDown, todo o Main Event, que seja. Até porque não seria, a partir do momento que não fosse 24x7, não precisaria defender todo show. Precisa fazer um Open Challenge, por exemplo, que nem o John Cena. Seria uma defesa tipo um cinturão normal, ocasional, em shows semanais e em pay-per-views quase direto também. É porque eu não sei com relação a vocês, mas eu quando escuto a palavra Hardcore Champion, eu não lembro de um cinturão normal. Ele tem que ter alguma coisa de diferente, tipo, ele tem que ter uma False Count Anywhere Match, tem que ter algo diferente. Se for só pra... vai defender lá. Ele vira um European Champion, entendeu? Então fica algo meio, sei lá, sem sal, sem nexo. Então acho que o 24x7 ele entraria pra incrementar esse Hardcore Champion, entendeu? Trazer um pouco do Hardcore Champion mesmo pra Pidiera. Pois é. Agora, nesse quesito, apesar de estarmos falando de Hardcore Championship, quem poderia ser um campeão inaugural para esse cinturão e como poderia ser coroado esse campeão Hardcore se a gente fosse reintroduzir? Então, a gente vai usar a regra 24x7. Chegamos a um consenso que vamos usar a regra 24x7. Pronto, já está fundamentada a nossa divisão, vai ser 24x7. Quem deveria ser o primeiro campeão? Como deveria ser coroado e qual seria o contexto que esse cinturão voltaria? Olha, eu me lembro de uma Battle Royale hardcore, né? Me lembro até que o Raven pegou uma bola de boliche e jogou nas bolas de outro lutador, que eu esqueci de quem era. Isso na Battle Royale. Eu acho que se pôr uma Battle Royale estilo hardcore ali com... Mas vai lá, de 15 a 20 lutadores, pode ser midcard da WWE com algumas estrelas do NXT que estão ali por fora, né? Eu acho que seria uma boa luta para inaugurar o título de novo. E eu colocaria, a minha visão é de Ambrose, pelo personagem que ele tem, por ser um personagem carismático para... a torcida, é, mas se eu for ver um Rio para inaugurar esse título, eu viria, sei lá, um Luke Harper, ou se o Sheamus tiver muito over depois da luta com Daniel Bryan, um Sheamus, né? Eu não sei, eu ficaria com o Dean Ambrose numa luta Battle Royale estilo hardcore, para começar. E dali para frente desenvolver as lutas do Hardcore Championship com o pessoal da Midcard. E vai indo. E nisso o cinturão seria introduzido só por ser introduzido. Tipo, ah, vocês vão lutar pelo Hardcore Championship. Não, você pode fazer igual poderiam ter feito na WrestleMania 31, que se o Miz Dow ganha aquela Battle Royale eliminando por último o The Miz, teria um bom senso e ter uma feud entre os dois, que terminaria no Extreme Rules, né? Isso era uma ideia muito provável que a WWE podia ter feito, mas não fez. Se pega essa ideologia e põe nessa Battle Royale, aí sim, tem uma coisa inaugural pra gente começar a trabalhar. Vamos trabalhar desse jeito, ó. É, vamos fazer assim, o Dean Ambrose tá na ali, o penúltimo, e ao lado dele vai lá, um Luke Harper, um exemplo. Que eu não vi outra pessoa. O Luke Harper tá ali. É, o Dean Ambrose elimina o Luke Harper. E daí pode começar uma feud entre o Luke Harper e o Dean Ambrose pelo título hardcore. Ponto. Se aparecer outra pessoa ao longo da feud, já é um complemento para uma feud futura. Então é um começo. Bom, pra mim, eu acho que a Battle Royale é uma boa também, só que seria tipo uma Battle Royale sem até o exato momento dela, sem nenhum motivo. Aí depois que o Dean Ambrose vencesse, ele falaria, ó, nessa Battle Royale deu a você o Hardcore Champion, tipo, aí aparece o peão da casa própria, coisa e tal. Mas outra possibilidade que eu tenho... Ai, meu Deus. Mas outra possibilidade que eu pensei para essa introdução, digamos assim, do Hardcore Championship de volta, seria a possibilidade de colocar uma TLC match. Poderia ser só uma simples ladder match, mas aí ficaria muito Intercontinental Championship de novo. A ideia é puxar essa história do Intercontinental Championship, mas dar uma adaptada pro Hardcore. Aí tal, Dean Ambrose, cara desvalorizado, não sei o que, tá, tem ele, tem outro, tem o R-Truth, tem o Luke Harper. Vai usar basicamente a base da Leather Match of WrestleMania. E uma briefcase lá no topo, e quem alcançasse seria, ia ganhar alguma coisa, não se sabe se é uma title shot, se é o que. O cidadão vai lá, abre a mala e encontra o Hardcore Championship lá dentro, no caso seria o Dean Ambrose. E ganharia e seguiria como campeão. Isso. E aí, daí, bolavam-se as feuds daí pra frente. O Luke Harper vinha, atacava ele no próximo show. Aí vinha alguém, atacava o Luke Harper. Vinha o R-Truth, atacava o Luke Harper. Aí fazia o pin no Dean Ambrose. E aí, ele era o Hardcore Champion. Tipo, e assim vai. E nisso vão se formando campeões aos poucos. Transformando novos. É um pensamento interessante. A questão da Battle Royale, a gente lembra da WrestleMania 2000. Teve uma Battle Royale com 15, se eu não me engano, foram 16 pessoas. Foi 15. É, pelo Hardcore Championship, que foi no modelo Championship Scramble. Ou seja, o cinturão mudou de vezes, mudou de mãos 10 vezes dos 15 lutadores que tinham ali. Resumindo, isso, uma Battle Royale seria legal para desenvolver o cinturão posteriormente, mas talvez não para coroar um campeão, porque a Battle Royale não é o tipo de luta mais hardcore que você vai encontrar para coroar um campeão hardcore. Não sei se vocês estão entendendo a linha do pensamento que eu estou querendo chegar. Como o Vitor falou, teve um anti-OC seria interessante. E, sei lá, talvez essa questão do prêmio. Ah, vocês estão desvalorizados, vocês vão concorrer a essa maleta aqui. Esta maldita maleta que vai estar pendurada lá. Isso vai ter, como diria o Dario Coelho, a oportunidade única. Unique opportunity. Ou algo em um sotaque pior do que o nosso o nosso Porto English aqui, ou seja lá como o pessoal chama. O Nick Opportunity. Aí já é italiano, né? Nossa! Meu Deus. O Nick Opportunity já é italiano. Mas enfim, o ponto seria esse da nossa introdução com o Dean Ambrose como campeão. 24-7 já foi definido também. Na continuidade, vocês concordam com o ponto da Battle Royale para desenvolver o cinturão no estilo Championship Scramble ou então a própria Championship Scramble? Eu não sei se Championship Scramble seria apropriado, mas agora você pôs Championship Scramble, veio uma dúvida, porque eu me lembro dessa luta da WrestleMania 2000, né? Nossa, me lembro até o Visceral foi campeão, uma porrada de lutador foi campeão ali, o Bradshaw foi campeão. É, ali foi uma luta até que interessante, mas uma bela bosta. Hoje, seria mais ou menos, não seria uma luta boa para inaugurar um título. E com a história que tem o Hardcore Championship, seria ruim. Mas eu preferiria a Battle Royale normal mesmo, mas estilo hardcore. Eu ainda sou a favor dessa TLC match. Foi uma ideia que me ocorreu de momento. A TLC pra desenvolver. Eu tô falando da questão de desenvolver depois de já ter coroado um campeão. Ah, tá. Pra não ficar só no 24x7, entendeu? Não, aí uma. É, como o Giovanni falou, uma Battle Royale normal entre aspas, né? Seria, acho que, o mais apropriado para começar a desenvolver essa situação. Sem ser Championship Scramble, porque aí fica meio tipo, ah, agora que você ganhou o título, você vai lá contra 25 outros negros e você vai defender essa porra. Aí fica meio complicado. E agora, para fechar isso aqui, como seria a nossa divisão hardcore? A gente colocaria todo mundo do low mid card, levaria a galera do NXT, como ia ser a divisão? Só, eu acho que não teria uma divisão, basicamente. Como não tinha no Hardcore Championship. O foco principal seria quem? A galera que está desvalorizada, no caso, low mid card. E poderia subir, vez ou outra, a galera do NXT. E por que não alguma diva aí? Ah, não, esquece. Falei merda. Diva não dá. Eu esqueci que hoje em dia elas não prestam nem pra isso. Se você coloca homem pra bater em mulher pra ganhar esse cinturão, não dá. Vai ser. Hoje em dia ainda tá muito complicado de fazer isso. Eu esqueci que é pedir as coisas. Eu esqueci. Não dá realmente pra ter homem contra mulher. Mulher contra homem, pô. Só que ela teria que ser campeã eterna, hardcore agora. Basicamente. Ou se não perdeu o título para uma Santina amarela da vida. É, talvez. Ou sei lá, tá lutando com outra mulher e o cara só vai fazer o pinfall. Faz que nem Spike Dudley contra Maven Goldust. Talvez esse fosse um jeito, mas não pode bater em mulher, tá, pessoal? Nem na WWE também, que é encenado as coisas. Se você colocar o pessoal do Top Card, quem sabe, né? Se você tá pondo 24x7, qualquer um pode disputar, por que não chamar um cara do topo, um Dolph Ziggler, pra lutar pelo detalhe, título? Detalhe, o Dean Ambrose tá no Top Card. Só tá não, top card, sem fazer mas nada, né? É isso mesmo. Eu até falo que o Dean Ambrose é mid card porque tá over ali, tá sem rumo. Ele tá capengando ali, tá remendando ali, entendeu? Não tá como era um tempo atrás. Se você colocar o conceito mesmo, 24x7, como antigamente, e colocar o pessoal do topo, vai, além de ser uma boa valorizada, também vai, às vezes, uma luta com um cara do low card, vai. Vamos imaginar o Heath Slater, com o título hardcore que ele ganhou por acaso, ele vai defender contra o Dolph Ziggler. Vai ser alguma coisa interessante, porque é um cara um cara over, como o Heath Slater, que pro público tá muito over, vai lutar contra o Dolph Ziggler, que além de ser um camarada, um eterno camarada do público, é um cara que chama muita atenção. E dá pra dizer várias coisas que podiam acontecer, pessoal do NXT, um Tyler Breeze, um Solomon Crowe, sabe? Ou até o próprio Kevin Owens. Se o Kevin Owens subir pro card principal, ele podia começar com o Hardcore Championship. Pra começar, entendeu? São vários fatores que esse título Hardcore podia fazer pra WWE hoje. Agora tem uma pequena questão. Será que esse negócio de Hardcore não poderia ser adaptado pra um cinturão qualquer, de nome qualquer também, não importa agora? Pra fazer o 24x7 com um cinturão aleatório também, talvez não se adequasse mais do que um Hardcore. Até porque a imagem do 24x7 está associada ao Hardcore, não tem como tirar. Será que não daria, assim, para cogitar um cinturão qualquer, novo talvez? Novo não, não dá para pensar num cinturão novo. É como pensar num novo número, você cogitar um cinturão novo agora. Você só pensa em cinturão velho, que já foi criado para voltar. Mesmo porque não teria sentido você criar tipo um Asian Championship ou um American. Pensa aí num cinturão, não tem como. Europeu? Europeu já tem. Não, mas você quer um novo mesmo, que no AWE não tenha... Sem tipo... nome de lugar também. Se você tirar nome de lugar, sobra pouquíssima coisa. Nossa. É você usar a Asian, um cinturão da Oceania, seja lá o que for. Internet, não nem nada disso aí? É um pouco complicado dizer. É surreal, é melhor não cogitar essa questão. Porque se você cogita um título completamente novo, que não tenha ainda sido desenvolvido pela WWE, você tenta imaginar, é quase impossível, entendeu? Sei lá, meu. Eu, sabe, um WWE Television Champion. Television? Aí seria muito ICW. Seria uma... É. Seria ICW, WCW, Raw, todo mundo tem um television. Fala de um cinturão nunca visto no wrestling, por exemplo. E pra quem já viu até uma banana como cinturão no wrestling, não tem muita coisa pra criar, pessoal. Aí complica. Mas tipo, eu e sempre sim, fui... eu tô falando sério, era uma banana o cinturão. Mas procura então, aí, passando... Banana Championship, vocês vão achar. Eu achei que era um chimpanzé que era o campeão. Então, a questão do Hardcore Championship. Eu com essa questão da PG Era também, eu nunca fui a favor da volta. Agora eu tô até começando a pensar um pouco, mas eu não sou ainda a favor da volta. Eu acho mais conveniente ter o Cruiserweight Championship de volta. Ficaria meio sem sentido colocar 24x7 no Cruiserweight Championship? Ficaria, mas é o que eu vejo. Tem uma pequena coisa que você vai entender. Eu li isso em algum canto. Me perdoe se foi de algum site brasileiro, mas eu acho que não foi. Mas enfim, se não foi, eu li isso em algum canto. Olha, o pessoal cobra. Ah, eu quero Daniel Bryan no topo. Eu quero Dolph Ziggler no topo. Eu quero o caramba no topo. Com o Cruiserweight Championship... Ele seria criado para lutadores leves. Lutadores que fazem suas peripécias. E o pessoal não aprovaria muito porque isso prenderia lutadores leves lá embaixo. Porque o Cruiserweight Championship nunca vai ter moral dentro de nenhuma empresa. A menos que seja Lucha Underground, mas não importa. Isso prenderia nomes como o próprio Nevaeh, que tem gente cobrando pro homem ser campeão mundial, Deus de misericórdia. Não coloca esse homem pra ser campeão mundial. Ainda não. É, ainda não. Pode ser que eu queime minha língua. Mas pelo amor de Deus. Só porque o cara é high flyer. Que o cara voa. Literalmente some quando tá correndo. Ele é muito rápido. Isso não quer dizer absolutamente nada. Entendeu? Então, esse ponto prenderia os queridinhos, vamos dizer assim, os queridinhos, em uma divisão um pouco abaixo. Se bem que o Hardcore Championship não prenderia, até por conta do 24... Não, também não combina o 24x7 com o Cruiserweight, eu tenho que concordar. No Hardcore não prende ninguém, até porque o cinturão não fica preso a ninguém. Imagina uma pessoa ficar presa ao cinturão. O reinado mais longo do Hardcore Championship foi o quê? 2 dias? Putz, não, aí também não. É, eu forcei a barra. De uma pessoa pra outra, Eu me lembro do Crash Holly, né? Crash Holly foi o cara que mais tempo segurou o título. Ele segurou por, sei lá, duas ou três semanas. Ele segurou um mês inteiro. Se você contar, por exemplo, o tempo total do pessoal que teve os títulos, sabe? O Raven conquistou esse título quantas vezes? Umas 20 vezes? 8.500 vezes. Ele conquistou um caralho ali, era velho. Ó, seguinte, maior reinado, um reinado só, o maior reinado foi do Big Boss Man. Ele teve 97 dias, o que corresponde a 3 meses. Vamos ele foi o segundo campeão, meses. Não foi? Ele ganhou do Mankind uma lada match, não foi? Não, ele ganhou o cinturão, mas foi no quarto reinado dele. Esse foi o quarto reinado dele. Ah, foi no quarto. Ah, porra. Isso, quatro reinados. Ele teve que ter quatro reinados pra ficar com 3 meses com o cinturão. Quarto reinado é tipo você na primeira série. Você tem que fazer até o terceiro ano no ensino médio. Aí o quarto reinado de alguém com Hardcore Champion é tipo a primeira série do Hardcore Champion. Foi o bimestre escolar. Bem isso. Mas então, só voltando à questão do Cruiserweight Champion. Beleza, pode até prender os queridinhos. Mas abriria uma gama para caras como Kofi Kingston, como o próprio Adrian Neville, poderem fazer feuds com caras até então correspondentes ao seu estilo, como o Daniel Bryan, Dolph Ziggler. E a WWE só ia prender eles porque ela queria, porque o Daniel Bryan não está como Intercontinental Championship. O que impede um Cruiserweight ser campeão de um outro title? Nada impede, apesar de estar na Cruiserweight Division. Seria sacanagem, mas enfim. Você quer sacanagem maior do que o cara ganhar e vem um outro cidadão da puta que pariu, aplica um powerbomb ou sei lá, caralho, faz o pin e... Você quer sacanagem maior que isso? Eu fiquei sem um argumento plausível, mas enfim. É sacanagem também, mas não é o mesmo tipo de sacanagem do que você ter dois cinturões. Ainda mais porque criaram esse outro cinturão pra abrir oportunidades. Porque não tem outro motivo pra você adicionar um novo cinturão. Hoje, basicamente, não teria, porque até os títulos mid-cards estão melhor... Não, tá, peguei pesado. Mas estão quase já chegando no nível do main title, então, basicamente, o sol vai brilhar pra todo mundo alguma hora. Ou quase todo mundo. Pois é, então, nessa inserção do Hardcore, pra finalizar isso aqui, já colocamos Dean Ambrose como primeiro campeão, o negócio vai ser 24-7, pra desenvolver, no caso, desenvolver não, pra coroar, faríamos uma luta surpresa, pra dar um, não só um up pra luta, mas também pro público, quando descobrisse o que era que tava rolando, e iríamos sem uma divisão fixa, mas negócio que nem o redondo de bêbado, que não tem dono. A divisão. Quem quisesse ir, iria, e é basicamente isso. E também não voltar tanto pro Hardcore, apesar de ser um Hardcore Championship. Que se você pegar a metade, nem a metade, vamos pegar, porque teve muito reinado, 300 reinados com o Hardcore Champions. Se a gente pegar boa parte disso aqui, a gente vai ver que não foram mudanças de cinturão. Meu Deus do céu, o cara tá matando o outro na nossa frente, tipo o Berg, corre Berg, entendeu? Só eram mudanças normais. Apenas, uma portada na cara não vai matar ninguém, ainda mais porque a portada não pegava na cara. Nunca pega. Quem entende o básico do wrestling sabe que o cara não vai de cabeça, igual um doidão. A menos que erre, mas enfim, isso não vem ao caso. Curiosidadezinha sobre o Hardcore Championship. O Steve Blackman, ele tem 6 reinados, tem 154 dias no cinturão. O Raven, que tem acho que 27, ele tem menos de 3 meses. 94, são mais de 3. 94 dias, é. Porra! O Undertaker tem 1 e tem mais que o Bradshaw, que tem 18. E o Steve Richards tem 21. Então, é basicamente isso. Pra você ver. Ué, peraí. A Wikipedia tá me dando um valor aqui que um tal de Charles Stasiak, Charles Stasiak, tem 15 reinados e não tem nenhum dia completo. Isso é verdade. What? É porque foi na edição especial do Monday Night Raw. Ele ganhou 15 vezes o cinturão. ganhou 15 vezes, isso é real. Ele lutou até com outros lutadores, do nada apareceu o Bubba Ray Dudley, apareceu o Rory Kane, apareceu o Bradshaw, apareceu o Steve Richards, apareceu o próprio Raven, finalzinho de contrato na WWE, ele apareceu. Apareceu até mulher no meio, não foi? Apareceu mulher no meio e começou muito over. Você falava de sacanagem, né? Não. Jesus amado. Foi tudo numa noite só e ganhou realmente 15 vezes numa mesma noite, isso é verdade. Bem, depois vocês se aprofundam sobre isso, eu vou até publicar na BWO, porque o negócio foi sério isso aqui. Foi muito sério. Eu vou estudar um pouco sobre Shawn Stasiak e depois a gente fala sobre isso. Mas estamos certos, vamos fechar a nossa mesa de porquê agora com a introdução. Dean Ambrose será o primeiro campeão e se a WWE quiser contratar a gente, estamos por aqui. Obrigado pela sua presença, Giovanni. Não, obrigado por deixar eu participar desse Rádio Pilha Driver. Chamar está aí. Ah, eu só vou pedir cobrar uma coisa. Por favor, façam uma live do Rádio de Pilha Driver. Chama a rapa inteirinha pra falar mal da IWC, que eu tô louquinho pra falar mal da IWC de novo, igual naquele Newspaper Western. Então, por favor, uma live falando mal da IWC. Um futuro próximo, por favor. É, daqui a pouco vocês falam com o secretário Vitor, que agora ele tá tomando conta do programa também. Tá tomando conta de tudo que faz parte do Rádio de Pilha Driver da minha vida daqui a pouco. Comigo é o seguinte, eu abro o estúdio, eu limpo tudo, acerto os microfones. Faz a CFW, vira tatami guy. Isso aí, eu quase levo o pile driver do campeão da empresa, aí eu volto, faço a recepção dos convidados, coisa e tal. Aí à noite eu fecho a porta, desligo a luz e durmo no estúdio, entendeu? Então, é basicamente isso. Obrigado pela sua presença. Eu não vou, como eu fiz na edição ao vivo, eu não vou contar você pra voltar. Eu sei que você volta, é que nem cururu quando você chuta. Ele volta pra sua porta e é basicamente isso. E a gente continua com o nosso Rádio de Pilha Driver. Bem, pessoal, eu vou aproveitar o espaço desse programa aqui para fazer um apelo ao pessoal, né? Um apelo para uma campanha que está sendo realizada aí pela galera da blogosfera brasileira, o grande Rafael Alves, Eric Novaes. Tem uma boa galera envolvida nessa campanha, é uma campanha humanitária de ajuda a uma pequena criança. Eu vou apresentar o caso dessa criança para vocês. É o pequeno Rafael Benjamin Santos de Aquino. Ele que é um garoto que mora em Manaus e é portador da doença epidermólise bolhosa, que é uma doença genética, que a família está precisando urgentemente de donativos. Então, o que foi que essa galera da blogosfera fez? Organizou uma rifa para os fãs de wrestling e tal, que já está em andamento até a rifa, que está custando, cada número dessa rifa está custando o valor de R$6, dois números estão saindo por R$10, E nessa rifa, quais são os prêmios? Tem um boneco, que é aquelas miniaturas Big Heads do Hayabusa, lutador japonês, fez sucesso na FMW e tal, Pro Wrestling, Hardcore, muito sucesso, aquele que sofreu o trágico acidente que veio a quebrar o pescoço quando tentou dar um Lion Salt. E também, ainda como prêmio, tem um carrinho da Hot Wheels, que foi especialmente produzido pela WWE, com o Impala 65, que era o carro do Ed Guerreiro e tudo mais, aquele carro que o Ed Guerreiro costumava usar em suas entradas. Então, um carrinho da Hot Wheels tá nessa rifa. Esses são os dois primeiros prêmios da rifa em prol para ajudar esse moleque, Rafael Benjamin Santos de Aquino, e sua família a custearem os tratamentos da epidermólise bolhosa. Para quem quiser fazer doações, se não quiser participar da rifa, é muito simples. Você vai depositar o dinheiro no Banco do Brasil, na agência 0002-7. Essas informações para você que está acompanhando pelo YouTube vão aparecer aqui na tela. Conta 78.111-8, variação 51, CPF 700-927-43200. Pegaram os dados para você que quer fazer uma doação de qualquer valor já é de muita ajuda ao pequeno Rafael Benjamin Santos de Aquino, que sofre com essa epidermólise bolhosa. E ainda tem mais, pessoal. Essa rifa vai ficar ainda maior e está contando com a participação de gente muito importante para a história do wrestling pelo mundo. O que aconteceu? Foram enviados alguns produtos diretamente do Japão, só que eles sofreram tributação. A Receita acabou tributando em R$160 esses produtos, que foi por conta das encomendas japonesas que chegaram uma muito próxima da outra para o nosso amigo Rafael e acabou sendo tributada. Mas isso está sendo resolvido, já está sendo requerido para ser iniciada essa rifa. O que vai ter nesse novo lote que está chegando aí do Japão? Presta atenção. Vem um autógrafo do lutador Mil Máscaras, máscaras oficiais e ainda autografadas do Último Dragão. Todo mundo conhece o Último Dragão. E ainda autógrafos do Satoru Sayama, para quem não conhece, a primeira encarnação do Tiger Mask. Então, num prazo mais ou menos dos 25 dias, essa nova rifa vai estar se iniciando. Então você fica ligado na página da Pro Wrestling Brasil Lifestyle, que lá você vai conferir novas informações do que está para rolar. Você também confere o número da conta, se você não pegou aqui no arquivo.org, se estiver ouvindo, por exemplo, não está no vídeo, vai lá, Pro Wrestling Brasil Lifestyle, e procura as informações do Rafael Benjamin Santos de Aquino para se informar melhor. Também tem o Rafael Alves e o Eric Novaes que estão dispostos a explicar a você todo o caso e todo o dinheiro que for adquirido com isso será revertido para esse garoto de Manaus. Grande Rafael, tanto o que está organizando essa rifa quanto o Rafael, que com certeza vai se curar dessa doença com a ajuda de todos nós aqui da blogosfera, todo mundo que gosta de pro wrestling e todos esses lutadores que de bom coração fizeram doações de máscaras. Olha, são lendas do wrestling. Máscaras, autógrafos, de tudo. Então, muito obrigado. Eu tenho que agradecer. Esse espaço aqui é uma obrigação para quem faz parte da blogosfera brasileira. Eu tenho que agradecer porque tem pessoas de bom coração nesse meio. Eles não se importam. O Rafael, por exemplo, é um grande cara, um dos caras que eu mais admiro aqui dentro desse trabalho que eu fiz. Rafael Alves é um dos grandes nomes que eu já conheci nesse meio. Um grande rapaz, um excelente caráter, organizando isso aí. Ele, o Eric Novaes, olha, sensacional essa campanha. E pode ter certeza que eu não vou só divulgar, eu vou participar, ainda vou levar a galera fora do Pro Wrestling a participar para fazer doação para esse moleque aí. Porque saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Não importa o prêmio, pessoal. Vamos ajudar essa criança com a sua doação, comprando uma rifa. Se você vai ganhar, como eu disse, não importa. O que importa é que você vai estar ajudando quem necessita. Então, pessoal, Pro Wrestling Brasil Lifestyle, procura novas informações e faz essa doação. Por mim, pela blogosfera, pelos prêmios que você pode vir a ganhar, pelo Rafael principalmente. E para abrir a nossa área nacional de hoje, eu tenho meu amigo Leon Henrique Silva, ou, como muitos conhecem, o nosso querido amigo Asplays, que já foi entrevistado aqui no Rádio de Pilha Driver. Ele tá aqui para comentar um pouco sobre o evento da CFW, último Free Per View. Foi o Impacto Global 3 realizado recentemente e ele vai nos dar uma palavrinha sobre o que foi isso. Saudações, meu amigo Leon. Saudações, Tanaka. Saudações pro Rádio de Pilha Driver. Aqui quem tá falando é o Asblaze, né? Na CFW. Eu vou falar um pouco sobre o Impacto Global, que foi o último Free Per View que a gente gravou. Eu vi como um grande evento, principalmente pelo fato de que todas as lutas foram boas. A luta do Capitão Cypher Seer contra o Silent Spider foi uma luta sensacional, onde houve uma interação com o público incrível. O público parece que entendeu o personagem de cada um dos que fizeram. Houve uma interação junto do vilão e o mocinho. Então foi uma coisa muito bem assimilada. O Bob Ramirez e o Crazy B fizeram uma luta muito boa, golpes que entraram perfeitamente, o Bob mostrando aí um incrível desenvolvimento dos registros, né, dos sellers dele, né, quando ele recebe os golpes. Foi uma luta muito boa, souberam puxar bem o público. Death Rider e, e o Ascrack fizeram uma luta excelente, um combate que foi pura pancadaria, porrada pra lá, porrada pra cá, e evidenciou um final muito bacana, onde o Ascrack parece que se descontrolou com ele e tudo mais, assim. Acho que foi muito bacana, assim, em si, esse final da luta, que foi um final meio que inesperado pro público que tava assistindo. E assim, pra complementar, a minha luta com o Silas eu não tenho muito o que falar, porque assim, pra mim foi uma luta especial, entendeu? Eu gostei muito do meu trabalho que eu fiz com ele, principalmente de ter desenvolvido essa rivalidade com ele, né? Onde eu pude levantar ele aí, até mesmo agora que ele venceu o título aí, né? Ganhou, agora ele é o campeão máximo, né? Então pra mim foi um trabalho muito bacana, porque eu acreditei muito nele, sem falar que o Ascrack também. O Ascrack viu mais o potencial dele e começou a me evidenciar isso. E quando começou a minha rivalidade com ele, eu fiquei muito feliz, porque a gente fez lutas muito bacanas, no caso, né? Uma das que foi a primeira, né? Que até mesmo acabei, infelizmente, passando mal, mas foi uma luta muito boa. Eu gostei muito do desenvolvimento daquela luta. E essa last man stand com ele foi sensacional, porque deu pra evidenciar que ele tinha uma força interior que o pessoal não conhecia. E fora que ele usou totalmente a inteligência. Ele pegou todas as pessoas que eu fiz mal na CFW e usou elas contra mim. Então foi uma vitória totalmente inteligente para ele, que realmente na força bruta não teria como competir comigo, entendeu? Então assim, o impacto global, né, só complementando, eu vi como um evento muito bacana, que fluiu muito bem, a gente tinha um pequeno público ali que agitou bastante, e que deu muito gás pra gente lutar, entendeu? E reforço mais uma vez, você com o seu trabalho, o Vitor Alves também do NBO, o Léo do X também, fazem trabalhos excelentes aí divulgando a luta livre nacional. Eu não tô falando só da minha equipe, entendeu? Falo de todas as equipes no caso. É um trabalho muito bacana, vocês estão dando muita ênfase pro nosso esporte, entendeu? E é isso que eu quero ver mais por aqui, entendeu? Até mesmo numa entrevista que o V8 falou, ele falou que quer ver mais divulgação do produto nacional, que o produto nacional fique mais valorizado. E, meu, vocês estão dando o primeiro passo, que é ajudar a gente. O primeiro e talvez o mais importante passo, que é divulgar a gente e abrir as portas. Mais uma vez, eu deixo meu agradecimento a você, Tanaka, pela oportunidade de estar falando para o Rádio de Pilha Driver. Mando aquele abraço para você. É nóis, estamos junto. We are one. Além disso, o próximo evento da FIU foi anunciado, a Lei do Mais Forte. É bom você ficar ligado lá na fanpage deles para saber mais detalhes sobre o que realmente irá acontecer ainda por aí. As defesas de cinturão, será que Iron Charles vai defender seu cinturão? Do Rei dos Voadores? Será? Nunca se sabe. Fiquem ligados aí na página da FIU no Facebook para ter mais informações sobre o A Lei do Mais Forte. Além disso, eu vou tentar, eu não vou garantir, mas eu vou tentar trazer o pessoal da BWF, mais precisamente o pessoal que vai participar do Arena Backyard, para fazer uma participação especial aqui no nosso Rádio de Pilha Driver. Então, se tem alguém que ouve, eu já faço esse convite. Se não ouvir, eu vou conversar com eles durante a semana para ver se eu consigo trazer para participar do nosso Rádio de Pilha Driver, para comentar sobre o backyard e tudo mais. Então, é basicamente isso a nossa parte nacional do Rádio de Pilha Driver de hoje, pessoal. Então, pessoal, agradeço a sintonia de cada um de vocês por mais essa edição do programa Rádio de Pilha Driver. Peço que vocês inscrevam-se no nosso canal do YouTube, que vai ser uma coisa... Vamos continuar assim com esse pessoal do público nacional, como o Speed esteve aqui no começo do programa. Eu ainda não recebi a ligação do Evan Fox em resposta às declarações do Speed. Eu tentei entrar em... Pera, pessoal, antes que eu encerre o programa... Mudança de última hora dos planos, apareceu o Evan Fox aqui. Tem uma ligação do Evan Fox. Eu vou atender o Evan Fox para saber o que ele achou dessas declarações do Speed no começo do programa. Finalmente apareceu o Evan Fox. Deixa eu atender. Evan Fox, você está ao vivo no programa Rádio de Pilha Drive. Saudações. Valeu, Júnior. Saudação aí pra galera. Como é que vocês estão? Então, meu amigo Evan Fox. Muito provavelmente, claro, se eu convoquei você para vir aqui ao programa, você estava ouvindo as declarações do Speed aqui na abertura, que ele mandou até um rap de uma promo sua, e atacou dizendo que você não era mestre da técnica, coisa nenhuma, esse tipo de coisa. O que é que você tem para dizer ao mascarado Speed? Olha, eu só tenho uma coisa para falar. que é o principal de tudo. Ele deu sorte do fato do Anime Dreams ter sido cancelado, porque eu realmente ia acabar com ele na frente de todos os fãs, e isso é fato. Porque vamos partir do seguinte princípio: o cara não aparece nos treinos, ele tá cada vez mais ausente e só fica tirando foto com máscara no Facebook. E isso qualquer um faz. Eu vou lá na galeria do Rock, tiro foto com um monte de máscara e eu sou lutador. Mas não é isso que é ser lutador. Ser lutador é você estar lá treinando, não importa que dia seja, e estar se preparando cada vez mais para acabar com quem entrar no seu caminho. Então, enquanto a você, Speed, a gente vai resolver isso no próximo evento de ringue que a gente conseguir pôr um fim nisso. E eu tô garantindo a todos os ouvintes que eu vou acabar com você. Agora, meu amigo Evan Fox, você ouviu aí o rap? O que você tem a dizer sobre esse rap? Que ele chegou aqui e fez um rap com a promo sua e tudo mais. Você achou engraçado isso aí com a sua própria voz? O que foi que você achou, na verdade, desse rap? Ah, eu achei muito bom, né? Porque o Speed tá mostrando que ele não é um lutador, que ele é só um cara que gosta de fazer gracinha e não leva os desafios de ninguém a sério. Então, ele tá mostrando realmente quem ele realmente é, um comediante, não um lutador. É, a situação tá um pouco complicada, a situação tá tensa. Eu trouxe aqui o pessoal da BWF. Ia rolar até uma luta deles no evento da BWF Anime Dreams, é isso? Isso. Ia rolar a luta, só que o evento acabou sendo cancelado. A presença dele, do Speed, acabou sendo cancelada. E daí, quando o Speed resolveu fazer uma declaração, ele pediu esse espaço pra fazer essa declaração. Não sabia do que se tratava. Ainda botou o rap pra fazer a nossa abertura do programa. E eu realmente não sabia. E o nosso amigo Evan Fox, como tava sintonizado, já mandou o seu alô, já mandou o seu recado pro Speed. Alguma mensagem final para ele? Apenas uma última coisa. Speed, é melhor você parar de tirar foto para colocar no Facebook e começar a se preparar. Porque quando eu chegar na sua frente, eu vou arrebentar você e vou dar o que sobrar do seu corpo para a plateia levar para casa. Podemos apostar que sim ou podemos apostar que não? Pode apostar que sim. Muito obrigado pela sua presença por aqui no nosso programa. Evan Fox, quando quiser aparecer aqui para dar alguma declaração, entrevista, quem sabe no futuro uma entrevista também no nosso programa mais completa, não só para atacar o Speed, que veio cheio de gracinha no nosso programa Rádio de Pilha Drive, as portas estão abertas para você e para toda a equipe também da BWF, que eu mando meu forte abraço. Obrigado, eu também mando um salve a toda a galera e uma boa noite aí para todos. Então, meus amigos, esse foi o nosso grande Evan Fox, que esteve aqui no Rádio de Pilha Drive. Aproveito já para encerrar o nosso programa. Nosso tempo já passou um pouquinho, mas enfim, conseguimos falar com o Evan Fox. E na próxima quarta-feira voltamos com a edição ao vivo do Rádio de Pilha Drive. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página, acompanhe o trabalho da BWF, acompanhe o trabalho nacional. Apoiem esses homens que tentam erguer a luta livre nacional em nosso país. Saudações, galera! Até lá!